Corona 314, contato pedaço, 340, direto móvel. Tem 340, bom, né? 340. Diretamente do pátio. Pente. Em subida para o nível 300, chame 7 Recife, 126.0, PM 28.8. 260.28.097. Azul 4206, desça para 2010, ajuste 1018, do relés, eu posso estabilizar. Azul 4206, até desvio de Oituna, condições? Negativa, pode vir, então, né? Ocean 16, LMZ, descendendo na ponta, que leva o Zoo, 5-0. Clear 5-0. Vitor Índia, Juliette, por favor. Altera visual, 1.500 pés com 5.000, sem chuva, Vitorinho da Juliette, sob condições visuais. 1.500 pés, ajuste no 0, no salvador para referência, reporte outra vez para isso. Negativo, Vitorinho da Juliette, veio em Paris, está presente, devido à área presidencial. Inicialmente desce na PE 3 e o 10. Esse é o 4206, já na proibidora. 7. Infelizmente confio em altitude 15-4. Agora pronto para 3307. 3307, sente no tempo de espera. Eu chamo 7 Recife, 128 decimal 35, até 123 decimal 8. 2235, consideramos 238, da 3155. Boa tarde. A linha EXE, para autoconsideração, não há tráfego de conhecimento do controle Salvador. Quando há 40 milhas do VR Salvador, eu tenho na escuta do controle Salvador. Azul 4206, fomos tráfego posição de 9 horas, 4 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, a ponta 32, na interferirá com sua aproximação. E se mantém a 2.000 pés, reporte estabilizado, Azul 4206. 2.000, chama estabilizado, 4206. Juliette, aguarde a 209 em aproximação a Salvador, após a passagem de 2 minutos, será autorizado o repertório. Direita 209, 2106, 4. Como é que ele vem? 136, reporte solo controlado, nenhum tráfego no setor. O vento no aeródromo é 210 graus, 05 nós. We have additional traffic. 11 o'clock 6 nautical miles, maintaining 500 feet. Alpha 450, Brazilian Air Force will not interfere on your approach. Just for recording. 5, na rua de Valença, número 065, sob condições instrumentais, ajuste e salvador para referência no 018, reporte quando traduzido para Valença. Qual o número 69, autorizado decote, 0-2-0-0-0-0-5. Decolado 53, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 08, bom voo. 19, seu controle de Salvador, sua identificação. Eu se mantenho a 4.000 pés, eu uso no 018, chegando a bomba. Zona 90, desça para 3.000 pés, eu uso no 018, voa sobre o mar e o ILS pode estabilizar. Para 2.000, ajustado no 0, 18, chamada de estabilizado. 3, 2, 9, 0. Charlie já é para livre e ação, é ponta. Palestra. Mais 4, deixa o controle de Salvador, sua identificação. E se mantém a nível 050, ajuste no 018, voo e tapa da presente. Número 69, chame centro Recife, 123, decimal 8, correção 128, decimal 35, até 123, decimal 8. 2835, 238, boa. Boa. Nas condições de material de speed na descida. Você vê a velocidade que mantém? Charlie Eco. Eu com o plano de Valença, ou é o plano de Juiz? Entende? Para o sequenciamento, inicia o som 2409. 169 vetor para o curso localizador, curva esquerda para o 210, aguarde o vetor de interceptação. Completa a curva 3, esquerda 210. Charlie India Eco, confirma a atitude que mantém? Atitude que mantém, Charlie India Eco. Charlie India Eco, você força para a atitude de tráfego de Valença, reporte cruzado 35007. Cliente completo de aproximação, chame seu 18.95. 45, este é o controle de Salvador, chama identificação. Esse mantém a nível 050, ajuste 10 no 8, voe a Lagoinhas para ver se você vai chegar até ponto. 1869, solo aos 1-3. Viverem direita, chame solo em 1-2, 1-2, solo 9. 1-2, 1-9, boa noite, 1-9. Continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarde autorização de pouso. Autorizado com uso pistão no zero, vento 180 graus, 05 mais. Autorizado com uso pistão no zero, 3294. Já é compreensível. Já é compreensível. Estou saindo dos 550, atualizando a decolagem pistão no zero, vento 190 graus, 05 mais. Meu pé tem restrições, a gente não vai no 8, autorizado final do procedimento, e ele é 7-8. Posição 1-0, peça 2550 decolado 19, chame o controle 120 decimal 8, seu bom voo. Chama o controle 208. Conselho 2550. Sol Salvador, muito boa tarde. Conselho 2550, arco 1. Aero 2550, contato radar na decolagem, via saída ABO 1, subindo até a nível de volta 360. Via ABO 1, sobe por 360, com aero 2550. Sim, Sierra Golf York, livre acionar, chame pronto para o táxi. Mantenha o perfil responsabilizado. Tá, pessoal. 1945, complete meus procedimentos, eu estou em Salvador, frequência 118, decimal 95. Corre, Salvador, é o voo 645, boa tarde. Voo 645, boa tarde, tráfego já avistado, o vento 180 graus, 03 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, Papa Romeu, Cego, Fiosa. Deu 9189, se eu siga. Esse desvio, Gol 9189, após desvio, Fortuna. Deixa para 2000, pega o Ixina 018. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. Da pistola 0, acesso habilitado. Aéreo 550, após Elefa, foi Remig. Após Elefa, direto Remig, Força Aérea 2550. Força Aérea 2550, chama centro Recife, frequência 126.0, altena 128.8. Dia 0288, Força Aérea 2550. Cego, Fiosco, autorizado, decolagem pista 17, vento 170 graus, 03 mais. Voo 645 no solo aos 28, libere direito, chame solo 121 no décimo 9. 21, voo 645. Tiago Fiosca, decolado 229, autorizado curva à esquerda. Circuito padrão, reporte para gerar base 17. Autorizado curva à esquerda, reporte para gerar base 17, certo. Tower, muito boa tarde, Tiago 022F, holding point runway 10, ready for attack. Portugal 022, clear land access and wait for runway 10. Land access and wait, runway 10, Tiago 022. Tango Oscar, Golf Kilo. Tango Oscar Golf Kilo, contato radar 66 milhas, oeste do BR Salvador, rua através de Tarifa para ingresso no circo, nos corredores visuais de Salvador, reporte para a descida, mantenha sobre regras de voo visuais, ajuste na 08. Portugal 022, clear for takeoff, runway 10, the wind is 170 degrees, 03 knots. Autorizado, só tem emitido a pista 17, vento 170 graus, 04 nós, Serra Golfe Oeste. Permita que a gente se coloque. Sigal 022 airborne, and the wind 12 knots on the runway during departure. Portugal 022, follow the departure now 120.8 on the strip. 208, yes, Sigal 022, thank you, bye. Sigal 022F, airborne from Salvador, crossing 1,900 feet. Portugal 022, radio contact on departure, contact level 350, moment departure. On departure, climbing level 350, Sigal 022. Tiago Fiosca, estou correndo T1 às 33, condições de realizar curva de imediato esquerda, cruzamento do campo. Confirmo. Autorizado curva esquerda, perna do vento da pista 17, reporte liberando o eixo da 1028. O 91-89 estabilizado. Confirmo, estabilizou o IRS. Repete o procedimento que não tem Salvador, frequência 118, decimal 95. Obrigado, bom serviço. Seguramente, bom povo. Eu acho que Alfa, mantenha a perna do vento pistão no 7, aguarde para gerar base devido a Boeing da voo final da pista no vento. Mandei perna do vento no 7, zero, zero. Roger, meeting hold points, Oceania 6201. Maintaining holding points, 6201. Torre Salvador, muito boa noite, voo 19185. Voo 9189, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 180 graus, 03 nós. Livre pouso na pista 1-0, baixou, checou, voo 1-9189. Voo 9189, informação de tráfego à esquerda do eixo da 1-0, Charlie 150, mantendo 1.000 pés em espera, não interfere com seu pouso. Passando através da IMA. Responda através da IMA, Sérgio Campos. Pessoal, gente, queria ouvir o teu turno e quais são os próximos voos da Arecto GV? Tem baia, Portugal, Zero Titio. Tem baia, senhor Zero Titio.